nossa expectativa é para terça-feira, a melhor noite de carnaval. Porque aqui o carnaval é o carnaval ecologia, certo, Valéia? É, o carnaval aqui tá bom, tá bom. Pode chegar aqui que tá beleza. Muito obrigado, Valéia. Então, é o seguinte, vocês confiram o pedido do Valéia. Cheguem aqui e confiram o carnaval de 1992. Tem mais um grande amigo meu aqui também que vai entrevistar. Olá, colega, qual é o seu nome? Claudemar. Ô, Claudemar, o que você está achando de hoje, da noite de hoje? A animação do pessoal está melhor ou pior da noite, na noite passada? Não, a noite passada foi mais agitada. Hoje, normalmente é o domingo, é mais tranquilo, né? Mas tá bom. O pessoal tá, já está meio de ressaca, meio cansado, aí para um pouco o ritmo, né? É, essa noite é uma noite mais cansada, né? E amanhã tem promessa de um carnaval melhor que hoje. Bom, você continuou do mesmo ritmo que a noite passada, eu vi você tá sambando como nunca, né? Bom, é a noite passada eu estive, hoje estou novamente, e amanhã eu prometo e futuramente. É isso aí, falou meu grande amigo. Muito boa noite, muito obrigado. Obrigado. Isso aí, agora a Maria Lima está do outro lado do salão, você tem mais duas folhas. É com você, Maria. Maria Lima, pois é, estou aqui ao lado dos garotinhos aqui, elas fazem parte do bloco desse Rosberto, isso, e elas estão caracterizando, eu não sei, sabe o nome? Eu não sei, sabe, eu sei que tem osso em todo lado aqui, eu sei onde estão lá, onde você arrumou tanto osso? Está pegando no matadouro lá. Segunda-feira brava, mas o pessoal se esqueceu, né? Porque todo mundo tá pensando que ninguém tá indo embora, né? Todo mundo dançando, pulando e anda bem. Vou tentar entrevistar mais pessoas aqui. Uma hora e 45 minutos de segunda-feira. Eu ia dizer pra Maria falar pra esses fuleões que fora do microfone, fazer como disse o grande pai da psicanálise, Freud, né? Às vezes o microfone é somente o microfone, não é nada mais que isso. Aí, beleza, né? Bom, o Ivan, há pouco tempo atrás, ele entrevistou um fuleão lá e disse que não viu outro perfume por lá. Aqui na rádio, não tem como outro perfume aqui, não tá no livro. Quem trouxe pra gente foi a Rita Lee. Vamos ver se lança perfume? Uma hora 46 minutos. Rádio Regional, a maior, única e exclusiva cobertura do carnaval 1992. É bicampeã do cantor de carnaval, né? 91-92. No cantão da economia, aqui em Cianarte, pelo Guari e Oscar Diamante Azul, com uma promoção incrível neste mês. Óculos de grau, preços com preços baixos, venha conferir, óculos de todas as marcas, na pelo Guari e Oscar Diamante Azul, na Praça 26 de Julho, aqui em Cianarte, posto Amazonas e posto Santo Antônio, lavagem, troca de óleo, borracharia. O melhor atendimento, posto Amazonas e posto Santo Antônio. Venha conferir o carinho que seu carro merece. Eletroluz Mauro Cirani, há 13 anos servindo Cianarte região. Conte com os profissionais que darão total atendimento ao seu eletrodoméstico. Eletroluz Mauro Cirani, essa camisa eu visto. Lanchonete Inverno Verão, todo mundo conhece, é a campeã da preferência popular. Nesse carnaval, depois da família, falou, você tem que acabar com Já passei de agora.